Canal 2. A voz de uma mansão que a soprou leve o caminho ao Oriente. Ah, não feliz por nunca mais voltar. De amores primeiros se abandonou ao vento, nos mares do sul seu coração ficou. Ilha gentia, viva no pensamento da aventura, a voz de uma moça caminho ao Oriente. Ah, não feliz por nunca mais voltar, que assoprou leve o caminho ao Oriente. Ah, não feliz por nunca mais voltar. Yeah.

Fique em sintonia com o canal 2. canal 2. Fiz

Primo irmão do blues.